Habitualmente, os especiais de informação servem para dar mais notícias. Mas este não. Tudo seja estrelas para a nossa querida Rádio Antena Web. Canal 1. Canal 2. Antena BS. Antena Live. Antena Web, momento. A sexta. Rádio C. Antena Web Internacional. Nós somos Antena Web. Conversas aleatórias. Para a emissão número 105 de Conversas Aleatórias para o fim de semana, para o domingo, de 22 de março de 2015, gravado no dia anterior, 21 de março, o Nuno Miguel, que sou eu, traz uma novidade. Tenho um locutor ao meu lado, que é o Joaquim Pereira, que espero que tenha tomado banho nos últimos dias, ao contrário de mim. Por acaso foi hoje, já... Só para este evento especial, não é? Pois. Já há uns meses largos, quase há um ano, que não tomava banho. Hoje resolvi molhar os pés. Eu já não tomo desde o Natal de 2013, por isso consigo bater o seu recorde. Ai, hã? Por uns dias, que eu peguei o ano novo. Ai, ai, ai. Isto é uma bela maneira de começar este programa, falar sobre há quanto tempo nós tomamos banho ou não. Ainda bem que a rádio ainda não permite transmitir cheiros, não é verdade? O que vale é que eu estou constipado e não tenho cheiro. Não tenho cheiro. Tomaria o que me deixe. Bom, cá estamos nós para mais uma emissão de Conversas Aleatórias. Este programa onde comentamos temas e mais temas, conforme o que for surgindo, conforme não for. Temos alguns tópicos base. Desde já avisamos que é possível, é mais do que possível, é provável, que desta vez ouçam uns barulhos de fundo. É um acompanhamento musical de batucada. Uma batucada, porque aqui a vizinhança deste estúdio aproveita os fins de semana para fazer barulho. Logo desde as 8 da manhã e a gente caga doente. Não é verdade, Joaquim Pereira? O portugozinho não pensa nos outros. Eu até pus os tapones nos ouvidos. Ah, então como é que eu estou a dizer? Porque leio os lábios. Está bem, está. Neste domingo, para este domingo que vamos fazer boicotes, analisar salários e regressar ao nosso país. Na semana passada tivemos a folga, mas não deixa de ser atual o tema que vamos trazer já desde o início, antes de irmos aos nossos tópicos, digamos assim, porque tem sido muito noticiado, aliás, deve ter sido, não ando a fazer estudos, mas deve ter sido o tema que preencheu mais os jornais, telejornais e audiojornais nos últimos dias. Gostou desta minha tripla referência à imprensa escrita, televisiva e radiofónica? Que é o caso da alegada, cada vez menos alegada e cada vez mais concreta, lista de contribuintes VIP, Very Important People, em que há uma perspectiva, bem, para quem não sabe, isto já deu tralha mais que tralha, até um tralha já deu uma atrapalhada e já veio embora, o tralha e outros seguirão também admitirem-se, o ministro é que não, claro que não. Estão sempre ministros seguros. Para quem tem andado a dormir, há uma ainda alegada, cada vez menos alegada, como eu disse há bocado, através da revista Visão foi descoberta e depois confirmada por um sindicato de impostos, que há certos contribuintes especiais, têm mais regalias do que outros. Regalias não é no caso de terem mais ou menos dinheiro, que têm mais dinheiro do que nós, mas cada vez que seja consultado o processo desse contribuinte em causa, desses que são vários, há sempre um chefão atrás a investigar, a vigiar, ou seja, não há um contribuinte como os outros, em que os milhares de trabalhadores do fisco, agora não é do fisco nem dos impostos, é da autoridade tributária e aduaneira de Portugal, não podem consultar esses contribuintes VIPs como consultam outros. Há uma perspectiva que eu acho que ainda não vi, não estou a dizer que não houve, mas ainda não vi nem ouvi. Imagine-se Joaquim Pereira num lugar de um trabalhador do fisco, num trabalhador dos impostos, em que você está em frente aos seus papéis ou ao seu computador, a consultar o processo normalmente de um contribuinte se tem, não tem ordens, o que é preciso, o que é que não é preciso. Mas há setas e determinadas pessoas que estamos aqui no nosso posto de trabalho, mas está alguém atrás de nós, e acredito que em alguns casos é literalmente alguém nas nossas costas, a vigiar, a espreitar, a ver o que é que estamos a fazer. Como é que se sentirá um trabalhador nesse contexto? No paraíso. No paraíso, a ser controlado por trás para ver o que é que se faz. Porque este mundo é um mundo. Este mundo é o mundo, mas principalmente o nosso país, que é o que mais nos diz respeito, isto está de tal ordem que agora uma pessoa não é capaz de não pode dar um passo em falso, porque estou-lhe logo aqui em cima. Mesmo que esse passo em falso não seja em falso, mas não convenha dar, está logo sujeito. Mas os que estão à cabeça podem fazer o que quiser. E... Mas onde é que entra a parte do trabalhador estar no paraíso? Se está a ser controlado, se está ali a ser... Porque é o país que vivemos. Eles não dizem que estamos bem, cada vez há mais empregos, cada vez vivemos menos. Os ministros. Eu estou a falar de um trabalhador e normal. O trabalhador está englobado nessa... Está a trabalhar e tem um controle atrás de si e a vigiar o que ele está a fazer. Está a sentir-se condicionado. E onde é que entra o paraíso? Sim, aí? Isso, não estou entendendo. Isso de ver... De falar... De estar um indivíduo nas nossas costas a espreitar, a controlar. Indivíduo que é um superior. A superior é que é? A ele, na hierarquia, da entidade, é pois, superior. Pois, adiante. E eu mesmo quando estou a ler o jornal, o quê? A coisa que mais em mim, quando começam a espreitar para eu, quanto mais agora eu estar a trabalhar. E a ser controlado por trás? Nunca. Então pronto, para si não seria um paraíso. Está para aí já a dizer paraíso, paraíso. Isto é o paraíso que eles dizem que vivemos. Ah, está bem, está bem. Bom, vamos a um tópico que nós temos aqui, que é a recordação. Não trazemos muito, ainda bem que não trazemos, porque recordação é, ainda bem, quer dizer, pronto, achamos mais plausível. Não trazemos muitas recordações pessoais nossas, mesmo histórias nossas, porque estamos aqui a falar temas que toda a gente entenda. Mas há aqui uma recordação recente que eu vou pegar, que serve para uma conversa geral. Há poucos dias, isto ainda seria mais recente se tivesse havido emissão no domingo passado, mas há poucos dias houve cá nas nossas vizinhanças, não nesta que está a fazer barulho atrás de nós, mas num bocado mais longe, houve uma celebração numa igreja com miúdos da catequese. E então, nesse domingo, não foi neste, foi, pronto, foi no outro domingo, nesse domingo... A poucos minutos ou uma hora antes de iniciar a celebração, há uma responsável que recebe o telefonema de uma mãe a dizer: olha, o meu filho Joaquim Luís, que, pronto, já agora pego no seu nome. O meu filho Joaquim Luís, que hoje não vai à celebração porque tem uma amigdalite, estou a sair agora do reforço do centro de saúde. E ele está muito doente, não pode ir. Mas não há problema se ele não for a isso. Pois não, ele depois fica, passa no ar na mesma. Assim, ah, pronto, está doente, as melhoras e tal e tal. Passado um bocado, a responsável que recebeu o telefonema chega a um local da celebração que por acaso chama a igreja e comenta isso com outro responsável, também adulto, a cantar: olha, Joaquim Luís não vem porque está com a amigdalite e tal. Há uma miúda no chão que ouve isso e diz logo: ele estava a brincar no meu pátio ao bocado, quando eu vim, ele não está nada doente, ele estava a brincar no meu pátio. Sabe como é as crianças? Se há gente que não é hipócrita, são as crianças. É verdade, regra geral, não quer dizer que seja sempre, está na boca das crianças. Espelha-se logo ali o que acontece. Bom, primeiro capítulo, já sei o que o Joaquim vai dizer, é o portuguesinho do costume, a mãe a dar o exemplo, a inventar, a dizer que o filho estava doente e ele estava lá em casa. A mãe que não lhe apeteceu ir e diz... Ou isso, ou se calhar foi o próprio filho, preferiu ficar a brincar com os colegas no pátio. Eu vou mais por aquela do... Ela não lhe foi um domingo bom, se calhar estava na praia e deixou o filho em casa com o homem, já experimentar, não é verdade? Pronto, isso é o primeiro capítulo, que já sabemos que é o portuguesinho a mentir, a mãe a dar o bom exemplo ao filho. A segunda coisa, isto da catequese, que é este o contexto, os pais metem os filhos lá, mas depois não se interessa. Na maioria dos casos, não aparecem, nem sabem horários às vezes, nem sabem os locais, nem sabem quando é que vai ser a celebração. E mete-se aqui um por causa do aspecto. O bom aspecto dá, fica bem. Porquê? Mas... Que é para ir fazer a primeira comunhão, tudo muito bem bonito, e elas todas com os bem vestidos. Ó parado, o aparato, porque depois da primeira comunhão acabou. É preciso uma grande dose de persuasão para eles continuarem na catequese por ali fora, porque nos primeiros anos é catequese cheia. Começa para o segundo, para o terceiro. Diminui, até que desaparece. Mas mesmo dentro dessa catequese cheia, você tem familiar lá, e nós também temos pessoas conhecidas lá, nós sabemos perfeitamente que mesmo sábado após sábado, as salas não estão assim tão preenchidas. Eles depois, quando há celebrações, eles aparecem quase todos. Sim. Mas sábado após sábado, como se fosse na escola, nas aulas, ou seja, não aparecem às aulas e depois aparecem aos testes. É como se fosse uma coisa assim, nos exames. Ali na catequese, sábado após sábado, se calhar metade dos alunos é que vão e vão rodando. Um vai hoje, para a semana não vai e depois volta já vem outra vez. A fatos concretos, dentro da sua perspectiva, a maioria dos pais é mesmo por causa desse aparato que estava a falar? Mete o filho na catequese para quê? Por causa de uma questão de uma tradição que depois nem ligam? Não me entra na cabeça. Não é tradição. Pode ser a tradição familiar, que também andaram e também querem que os filhos andem. É para tirar as fotografias todas bem vestidas e todas bem mostas e não sei o que mais. E o que se ensina lá? O que os catequistas tentam educar, porque às vezes fazem mais do que os pais, é como na escola, muitas vezes fazem mais do que os pais. O que os catequistas tentam educar? Os pais não ligam puto. É nada, isso? Nadinha. E tem outra agravante ainda pegando mais cedo. Por um lado, é esse tal pavonear-se para as comunhões. Pavonear-se é bonito. E de onde é que vem isto? Do pavão, de ele ser um todo empertigado. Porquê? Para cativar a baboa. Exato. Era a conclusão. Eu assisti, a minha neta andava na pré-primária e na primária, ouvir muitas avós, porque regras já eram avós, agora já se vão, há outros casos demais e então. Aí eu trago para aqui, porque ao menos é da maneira que estou livre, posso fazer o que quiser, e eles que aturem. Ora, que as pessoas têm os filhos para os outros os aturarem. Você ouvia isso, as avós a dizer, eu assim fico livre e eles que aturem o neto ou a neta? Pois. Está bem. É para saber. E na catequese, eu já tinha dito isto muitas vezes, e na catequese é a mesma coisa. Por exemplo, eu sei de casos, nas creches, algumas até nem pagam, mas vão ali pôr os filhos para ir para o Laré. Mas isso é de caras, não é com aquela coisa de pôr sim senhor para eles irem-se socializando uns com os outros, não é nada disso. É para se verem livres dos filhos. Um convívio do crescimento também. Pois, um socialismo. E depois acontece que as horas de saída, se pegarmos às 5, ok? Só aparecem às 6 ou às 7, ok? Quanto mais tempo lá estiverem, os outros que aturem é que têm obrigação. A minha conclusão disto é que a catequese, embora seja pouco provável conseguir isto que eu vou dizer, mas a catequese e estes ensinamentos deviam ser feitos primeiro aos pais e só depois pegar nos filhos. E os pais, quando é a apresentação e não sei o quê, vão lá todos feitos e todos não sei o quê, mas depois chegam cá fora, esqueceram tudo o que tinham falado e não sei o quê. Foi ali marcar presença. Bem, isto também há outro assunto que eu questiono várias vezes, ainda dentro da catequese e concentrando-se nos miúdos. O que se tenta ensinar, e pegam-se em pedaços da Bíblia, e, por exemplo, faz uma, não é uma banda desenhada, mas faz ilustrações, faz um joguinho, não sei quantas. Será que miúdos de 6 ou 7 anos percebem alguma coisa do que já para ali ia ser dito? Eu muitas vezes questiono o papel, ou como está a ser feita a catequese junto aos pequenitos, aos a primeira e segunda classe. Atenção, depende das educadoras, das catequistas, porque isto é ensinar miúdos, tem que se lhe diga. Eu sei, mas quando estamos na escola é aprender as letras, é aprender os nomes dos animais, das plantas, 1 mais 1 e 5 vezes 5. Ali na catequese estamos a educar valores. Conceitos morais. É mais complexo. Eu não sei até que ponto os mais pequenitos, vou falar logo no início. O mal é que estão a malhar em pedra bruta porque chegam na casa e os pais fazem completamente o inverso. Os exemplos que dão é completamente ao contrário do que essas pessoas catequistas tentaram impor. Apesar que não é qualquer pessoa que é educadora. Antigamente, em tempos que já lá vão, no tempo do famigerado, entre aspas, Salazar, as pessoas que iam para as primárias, para as escolas primárias, para professor, não sei o quê, tinham uma preparação básica para chegar ali e saberem como lidar com as crianças. Hoje, uma pessoa tira um curso de Direito, mas não arranja emprego, o que é que tem de fazer? Vai para o professor de Físico-Química, de Matemática, de Português, quando muitas vezes nem sequer sabem o português, e vão para professores. E, pior do que isso ainda, não têm a base da pedagogia para ensinar. E é o mundo que vivemos. O mundo que vivemos, passamos este tópico à frente, senão não saímos aqui. E eu vou ligar duas notícias, e a primeira delas, a primeira destas notícias, também inclui registro. Pode ser um registro áudio, pode ser um registro literário. Temos trazido registros literários, não escritos. Mas desta vez vamos trazer um registro áudio que chega diretamente da La France. Gosta da France? Não, monsieur. Não gosta da França? Ah, gema. Ah, está bem. E então o registro diz assim. They 15 years never seen referee in this shit country. Don't even deserve peace, they should be in this country. Em resumo, isto é Zlatan Ibrahimovic, jogador de futebol do PSG, que disse há pouco, em 15 anos, in 15 years, I never seen a referee this shit country. Foi assunto na França, né? Durante esta semana. A própria Marine Le Pen, e eu lembrei-me até do que o Joaquim Pereira diz, que já disse aqui neste programa, que na França dizem à vontade, e foi o que aconteceu nesta semana, é Le Pays de merde, de la merde. A própria Marine Le Pen veio falar assim naturalmente para a Porque televisão. É uma palavra utilizada normalmente. Nós já que lhe demos uma... Outra conotação. Portanto, traduziram o que o Ibrahimovic disse em inglês para francês, para comentarem lá em França. Saiu-lhe, no momento de estar lixado, nicado com o árbitro, a dizer que a França é le pays de la merde, e então a Marine Le Pen, um líder do outro lado da extrema-direita, já disse que se ele não quiser estar cá, que vai embora para a Suécia, que o expulsem deste país. Foi o fim do mundo, todos contra ele, não sei o que é. Ora, também há cerca de uma semana, na segunda-feira, creio eu, surgiu uma polémica entre o Elton John e a marca Dolce & Gabbana, a dupla, porque o cantor britânico, o Elton John, não gostou das declarações dos estilistas, dos responsáveis da Dolce & Gabbana, que disseram que as crianças concebidas através de fertilização in vitro são crianças sintéticas. Eles queriam dizer que, como não é o fruto direto de homem com mulher, são crianças falsas. Artificiais. Não é falsas, artificiais, exatamente. E criticaram também um recurso a barrigas de aluguer. Elton John queixou-se, como se, ele que tem dois filhos, precisamente, desse método, porque ele está com um homem, não, os dois não têm um filho natural, como é, obviamente. Como se atrevem a referirem-se às minhas lindas crianças como sintéticas. A fertilização in vitro é um milagre que permitiu legiões de pessoas, heterossexuais ou homossexuais, de concretizarem o sonho de ter filhos. E apelou ao boicote à dupla de criadores, diz ele, nunca mais vou usar Dolce & Gabbana, disse o Elton John para... apelar a toda a gente, vamos deixar de comprar o Dolce & Gabbana por causa dos dois estilistas responsáveis que disseram isto e aquilo. Entretanto, eu não vou prolongar sobre isto porque o resumo, se lembra-se, não falamos aqui, mas lembra-se do Charlie Hebdo, Viva a liberdade de expressão, viva a liberdade de eu publicar e dizer o que me apetece. Aqui já não se pode. Mas estes senhores Dolce & Gabbana, que chamam Domenico Dolce, diga você que você sabe dizer melhor do que eu, o italiano. Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Estes dois estilistas que estiveram juntos durante 23 anos, na segunda-feira emitiram um comunicado onde sublinham, reiteram, isto em resumo, o seu direito a uma opinião diferente. Vamos juntar o Ibrahimovic, quer dizer, eu estou a falar do Elton John, mas juntaram-se muitas outras personalidades. Está a Victoria Beckham, é Ricky Martin, é futebolistas, é músicos, é tudo. Vamos juntar os dois. Para umas coisas, viva a liberdade de expressão, como é uma publicação que é para, quer para a sátira, posso dizer que me apetece, e aí daquele que diga alguma coisa. Aqui, estes dois senhores, concordemos ou não, disseram, eles não foram insultuosos, eles disseram que acham que as crianças que saem desse tipo de, desse método de in vitro, essa fertilização, são sintéticas. Vamos já fazer um boicote, fim a esta marca. A resposta, e eu também sou, eu num comunicado só ponho uma linha, e eu tenho direito a ter uma, a minha opinião, uma opinião diferente. Mas, então onde é que está a liberdade de expressão? Mas, lá está, a liberdade, e é um mal muito grande que se está espalhado, não é de agora, mas há muito. A liberdade é uma faca de dois gumes. Quando se diz ou se escreve qualquer coisa, sim, é preciso ver o sentido. Que não estamos sozinhos no mundo. Claro. Mas isso já sabemos. Mas o que eu quero aqui sublinhar é, para umas coisas, podemos dizer o que me apetece. Mas quando afetam alguma coisa de que eu não gosto, vamos acabar com eles. Então onde é que está a igualdade? Onde é que está o equilíbrio nisto? Porque repara, esta é muito forte. De dizer que os miúdos, as crianças que nascem por esses métodos, são sintéticas. São sintéticas. É pá, não é piada. É mesmo. Mas foi a opinião deles. Não está a dizer que a marca, que toda a gente na marca pensa assim. Aqueles dois falaram nisso e eles responderam. Se fosse tu ou eu que dissessemos isso. Sim, e eles estão noutro estatuto, noutro posto. Eles estão e tal. Noutro estatuto e sabem que as marcas estão ligadas a eles. A marca está ligada a eles dois. E eles têm muitas responsabilidades. Portanto, olha com quem eles foram meter logo com figuras públicas. Concordo com isso tudo, mas é a opinião deles os dois. Mas eu, onde é que está? As mesmas cabeças que defendem a liberdade e de cada um dizer o que lhe apetece, volto a dizer, não foi a marca que falou, foram eles dois que, questionados sobre esse assunto, disseram o que acham sobre as crianças. É por causa disso que vou deixar comprar coisas. Olha, da marca. Olha, quem não compro sou eu. Oh, eu também não, nunca comprei, mas... Porquê? Onde é que está o equilíbrio? Porque você não me dá dinheiro para isso. Eu à espera que me desses a mim. Não, eu pedi 10 mil euros, você não me emprestou, estou à espera disso. Só tenho 50 mil, não tenho trocado. Não me serve. Bom... Vamos a um insólito, que também já não é desta semana, mas foi sendo odiado noutros tempos, mas também é rapidamente. Nós já falamos aqui, bem, eu vou contar. A atriz espanhola Ana Ellen forjou uma vida de luxo e de fama em Hollywood graças ao Photoshop, um programa de fazer montagens, e às redes sociais. Conseguiu enganar até o jornal El Mundo, um dos mais conceituados jornais de Espanha, e que acabou por descobrir a farsa. Ora, esta madame de 32 anos, o que é que, depois de ter passado pela novela Cuéntame como pasó, na TVE, que foi a inspiração para o nosso Conta-me como foi, se bem se lembra. Exato. Então ela passou a aparecer em Hollywood com imagens de vestidos em cerimónias, como nos Oscars e tal. Mas o que é que acontecia? Nunca era ela. Ela pegava em fotografias que outras celebridades publicavam, fazia as suas alterações, metia lá a cara dela e o corpo dela, quer dizer, a cara era mais importante, desde que apanhasse um corpo semelhante, e então punha a publicar na internet, através das redes sociais, que era uma pessoa que tinha estado ali, tinha feito aquilo, tinha estado com este, tinha estado com aquele, quando era tudo montagem. Novidade aqui? Nenhuma. Venha a confirmar, não sei se lembra Joaquim Luís Pereira, o que nós comentámos já aqui há muito tempo. Ah, e diz aqui que várias marcas espanholas até emprestaram a Ana Allen adereços e acessórios para ela levar aos Oscars. Aos Oscars já deste ano, foi há cerca de um mês, onde ela nunca esteve. Depois de ter sido descoberta, a Ana apagou todas as suas contas das redes sociais, sobretudo no Instagram e no Facebook, e a partir daí, pelo menos naqueles dias de início de março, estava incontactável e em parte incerta. Como eu estava a dizer, novidade aqui, nada. Há uns tempos, já há muito tempo, falámos aqui nas redes sociais, na internet, que não tornam as pessoas mais superficiais, nem mentirosas, nem conscientes. O que nós comentámos na altura, e eu lembro-me, é que apenas deixam transparecer mais facilmente a cabecinha das pessoas. Não está aqui um bom exemplo disso? A que a pessoa aproveita-se... Eu estou a ver estas coisas todas. Estas montagens. E eu era montador. Mas ainda não havia... Os métodos. A tecnologia que é hoje. Os processos tecnológicos, nem o computador. Os computadores para fazer essa porcaria toda. Era à custa de muito trabalho e tal. Que eu fazia estas manigâncias deste género, pegar numa planinha qualquer e pegar numa garrafa de uma bebida qualquer, punha a garrafa na mão dela, quando ela não nunca estava, teve a garrafa nunca na teve. Mão. Eu fazia tal. E a fotografia não é manipulável? Eu, por fica exemplo, o meu filho, que não percebe nada de artes gráficas e nada, uma coisa que eu demorava e tinha de saber, porque eram poucos os que sabiam fazer aquilo. O meu filho, que não percebia nada daquilo, eu via-o a pegar no computador e a fazer ali em segundos o que eu demorava ali horas a fazer. E rapidamente ele... Porque isto dos computadores facilita vigarices, falsificações, pôr uma pessoa onde nunca esteve, tudo e mais alto. Oh, meu filho, isto é assim uma pouca vergonha. Bom, nós agora... Vamos à nossa rubrica habitual. Tem sido habitual e vai ser até ao final de março, ou seja, neste e no outro domingo. Portanto, desta vez vamos ler 4 e para a semana ficam 5. Que são gestos de caridade, 15 gestos de caridade, de que nos esquecemos com frequência, e isto é no contexto da quaresma, da preparação para a Páscoa. O que é Páscoa? A Páscoa, o que é? Tu que andas na igreja? Não, e aí eu ando na igreja, está sempre à porta da igreja. À porta! Mas foram muitos anos. O que é Páscoa? A Páscoa é a ressurreição de Cristo. O Renascimento. Eu ia dizer Renascimento. Está bem, é mesmo. O Renascimento foi na época... É, exatamente, o Miguel Ângelo. Está muito certo. A Páscoa é o Renascimento... Uma o seu regresso à Terra. Como... Ressurreição. E nós vamos aqui dos pontos 7 ao 10, e o número 7 diz o quê? Escutar a história de alguém sem julgar, com amor. Ou seja, não elaborar julgamentos, logo mal se houve alguma coisa, já estamos ali a desconfiar, que é o normal entre nós, e nós sabemos isso, mas muitas vezes falhamos quando não escutamos a história verídica e com cuidado. Eu sou... Acaba de ser-se que está no tempo da vindima. É mais um dos mandamentos que eu, não indo à igreja, eu tenho uma maneira de ser, saber escutar. Porque quando as pessoas querem desabafar e querem pedir auxílio, não custa nada abrir o nosso ouvido e o coração, digamos assim, e atendê-los, tentar dar-lhes palavras de ânimo e essas coisas. Portanto, saber escutar é o que nos torna humanos. É uma forma de união e não estamos a ouvir só uma história só porque sim. É que se a pessoa, como ainda agora o Joaquim estava a dizer, é o desabafar da pessoa, é porque sente a necessidade que há ali um pedaço, um enxerto da sua vida que quer contar a alguém. Okay. E daí a nossa atenção nunca ser... Eu já te disse muitas vezes que eu dei por mim a equiparar-me aos judeus ao Muro das Lamentações. Parece que é qualquer coisa que me atrai, mas isto desde muito novito. Não é agora com esta idade que vou fazer isso. Mas desde muito novo, e era eu miúdo, às vezes até neto, ou sobrinho, ou tio, ou primo, ou amigo, mas de muito, muito mais velhos que eu, e este, oquinho, bem. Quinzinho, anda cá. Anda o papá. Número 8. Corrigir com amor. Não calar por medo. É curioso chegar a este ponto neste domingo, porque há poucos dias eu tive uma conversa com um ensaio familiar, não na minha, que, para mim, e eu exprimi isso lá, não sei, dessa família, que, para mim, um dos maiores males da sociedade em geral, pelo menos o que eu conheço, que é os nossos arredores, é as pessoas não melhorarem defeitos ou problemas que têm porque nunca lhes disseram que eles têm esses problemas. Exato. É a história do é a vida. E eu compreendo essa perspectiva de não é a minha vida, não me vou meter, blá, blá, blá. Só que muitas vezes não é preciso ser arrogante, ser duro, para a pessoa tentar corrigir exatamente como está aqui escrito. Por isso é que eu vou achar curioso aparecer aqui este ponto agora. Ainda dentro desse contexto era o que eu estava a sublinhar. O nós comentarmos com outras pessoas aspectos que ela pode melhorar na vida dela, no dia-a-dia, no trabalho, com os amigos, com a família, com não sei o quê. Não quer dizer que nós que estamos a dizer, ah, eu é que sou bom, tens de fazer o que eu faço. Não, nós estamos de fora, e muitas vezes, e o Joaquim também deve concordar que são pessoas de fora que conseguem analisar melhor a nós do que nós, claro, a nós próprios. Só o espelho é que nos pode dizer. As pessoas de fora já conseguem analisar melhor, em princípio, na maioria dos casos é assim. O falar não quer dizer, olha, eu é que sou bom. Não, estás aí por um caminho que eu vejo que não é o correto, tento corrigir. É para o bem dela, porque a minha vida não vai mudar por causa disso, de eu estar a falar. Mais outra, mas esta é muito perigosa, porque eu raramente utilizo isto. Eu às vezes quero fazê-lo, mas sei que isso não é aceite. E, portanto, para não criar atritos... E tentar, não custa? Sim, ou já é um risco tentar? Eu já sei, Dante, se eu vejo que não é risco, atento, mas que se eu saber de antemão que essa pessoa com quem eu vou dialogar... Não vale a pena. Que não vale a pena, ainda piora. Portanto, filha, aqui nesta eu tenho de me... Calar. Depende sempre de caso para caso, porque na mesma conversa que eu estava a referir ao bocado, eu próprio disse, quando vejo que há pessoas que não valem a pena, ou porque as próprias pessoas para mim são réus, ou porque, apesar de serem boas pessoas, quanto mais os anos foram passando, a gente vai formando ainda melhor. É o equilíbrio. Quando eu vejo que é possível, tudo bem, como faço as outras coisas todas, não me custa nada. Mas esta é mais difícil encontrarmos... aceitação. Aqui na continuação deste título que eu disse ao bocado, corrigir com amor, não calar com medo, não tínhamos lido, só agora é que lemos. A última frase resume o que eu estava a dizer. Não tenhas medo de corrigir e ser corrigido. É uma prova de que os outros apostam em ti e querem que sejas melhor. Porque muitas vezes, e eu acho que nessa mesma conversa apercebi-me disso, muitas vezes a história do não é a minha vida, não é a tua vida, não te metas. É mais um pretexto para... Eu não quero reconhecer esses erros. Pois. Não admite. E então não tens nada que falar. Ele se calhar sabe que está a errar, mas não te metas. Porque 99% dos casos é isso que acontece. Não reconhece. E eu tenho... Consigo ver quando as pessoas falam, com quem falam e como falam, e se aceitam ou se não aceitam. Porque se eu vejo que é daquelas pessoas, ia dar um murro na mesa e ia já... Daí ao microfone com o caras. Que não adianta deitar pérolas a porcos. É. Depende dos casos. Claro. Mas eu acho que ainda há muitas pessoas que ainda vale a pena. Porque eu já tive exemplos de falar e as pessoas vão melhorando. Pode não ser na altura, mas com o tempo. Ó Mário. Diga, António. Ó Nono. Este mundo está feito do Yang e do Ying, ou lá como é que é isso? Yang Ying. Do bem e do mal. Mas, infelizmente, os séculos que atravessamos é mais de mal. E as pessoas são as sábias, e são elas é que sabem, e eu é que sei, blá, blá, blá, blá. E não adianta. Não adianta bater em ferro frio. Número 9, Joaquim Luís. Mimar os que estão por perto. Sobretudo o gato que temos lá em casa. E os que estão longe. Não é só os que estão perto, os que estão longe também. Pois, mas aqui mimar em termos físicos não conseguimos. Passar as mãos pelas costas. Mas sim, mas diz, se sabes o que aquela pessoa gosta, por que não aproveitar isso? Não há nada melhor do que aquilo que é dado com o amor. O outro ganha uns minutos de descanso e tu ganhas um sorriso verdadeiro. É uma alegria, muitas vezes, as pessoas não se apercebem, também não experimentam, ou nos apetece, claro. Ou dá muito trabalho, mas muitas vezes traz alegria quando nós saímos de nós mesmos e pensar nos outros. Oh, Nuno, muitas a vezes. Maior alegria que nós podemos ter é espalhar um pouco de bem à nossa volta. Sim, já falámos nisso. Número 10, e para fechar por hoje, limpar o que sujaste. Não estamos a falar... Está-se a rir porque o Joaquim nunca limpa nada, não é verdade? O que é? Se faz sujadas lá em casa, pois a mulher que arruma, não é verdade? Pois, claro. Ao contrário. Deve ser. Aqui um limpar que sujaste, pô, não é extrapolar e não estamos a falar só de coisas físicas. Também de remendar o que fizemos de errado em relação a alguém, não é verdade? Claro. Vamos fechar com La Musique, porque, olha lá, já passamos o tempo. Porque recentemente, e continua a ser também assunto, O programa aprovado pelo governo que apoia o regresso de imigrantes. Quer dizer, há pouco tempo tínhamos o nosso primeiro-ministro PPC, Pedro Passos Coelho, a dizer que se não houver trabalho, vão lá para fora. Agora já estão a apoiar os portugueses que emigraram e que querem voltar neste momento. Sim. Com mentiras, com ciladas. Quais ciladas? É um programa oficial, aprovado pelo governo. Os dados estão lançados, as medidas estão publicadas. Já há trabalho para todos. Não é isso que eles dizem. Pronto, já está a inventar. Já dizem que diminuiu... O desemprego, sim. E é verdade. Não diminuiu o desemprego. Diminuiu o número de pessoas inscritas no centro de emprego. O que pode não ser a mesma coisa. O que foram... Que já passaram de prazos que já foram riscados. Ou que foram embora lá para fora. O plano estratégico para as migrações, que quer ajudar estes portugueses que emigraram e querem voltar. Que se calhar estes mesmos portugueses aperceberam-se que afinal lá fora não é assim tão melhor do que aqui. Mas nunca foi. Os desempregados de longa duração até podem candidatar-se a estágios cá em Portugal. Ora, este programa tem o nome VEM. VEM com maiúsculas. Quando eu ouvi isto de VEM, ouvi na rádio há uma semana e tal, lembrei-me logo da famosa voz da Teresa Salgueiro, dos Madre Deus, a falar da solidão, que muitas vezes é o que os portugueses passam lá fora, se calhar até a maioria, pelo menos no início, em que ela cantava Vem, além de toda a solidão. Vamos ouvir, num tom belo, e num grupo que acho que ainda nem tinha passado por aqui neste programa, se já passou já foi há muito tempo, vamos ouvir os Madre Deus a interpretar Vem, com uma melodia calma, porque somos todos irmãos. E eu até já vi um... Não tem nada a ver, mas... Já vi o inimigo público a fazer um trocadilho com este programa. O governo, oficialmente, diz para virem... Vem em Portugal. E o inimigo público, que é o Charlie Hebdo, cá do sítio, mas num ponto pequenino, ou o outro lado do jornal público, diz para o programa de se chamar... Cria outro programa, imaginário, chamado Vente. Vem-te em Portugal, quer para apelar à maior taxa de natalidade. Bom, uma boa conversa para acabar o programa. Voltaremos no próximo domingo, já com a mudança de hora. Não se esqueçam, é de sábado. Quando? De 28 para 29. Ah, é? Vai adiantar uma hora. À uma passa a ser duas. Então, já vamos dormir menos. Vamos para agora bem. Já estamos na primavera. Já estamos. Começamos na sexta-feira. Primavera às 22h45. A minha prima era... Exatamente. Devíamos fechar, nós que estamos a gravar no dia 21 de março, devíamos fechar com aquela música sobre a árvore, que demos dia 21 de março, é o dia da árvore. Árvore. Uma árvore é um amigo que devemos bem tratar. A árvore é uma galeria. Também, e é um parque campismo em Vila de Conde. Bom, porquê? É a escola profissional da árvore, olha para os artistas como vocês, a escola profissional na árvore, no Porto. É a terra. Sim. E a escola da árvore também é para os artistas como a Sua Excelência. Iremos então, embora, muito boa tarde. Não, daqui a um bocado estamos aqui numa hora e você não cala. Até à hora.